tema a ser colocado hoje aqui é bem aquilo que está aqui hoje, nessa folha espírita aqui. É uma coluna, é um artigo que todo mês a Sandra Marinho, ela escreve, né? É a coluna Educa Tua Alma. E essa Sandra Marinho, ela é espírita, né? E ela é apresentadora também de um programa no Portal de Luz. Então, o que fazer contra a maldade? O que fazer contra a maldade? Será que existe uma fórmula matemática? Uma fórmula de química, de física, que vai fazer com que a gente tenha essa resolução de o que fazer contra a maldade? É claro que não, né? É muito difícil a matemática, ou a química, ou a física, que são ciências exatas, né? Resolver o problema da maldade. Agora nós, as ciências humanas, que somos nós, problemas de maldade podemos sim resolver. Depende tudo de nós próprios. Eu vou ler aqui um trecho bastante interessante, que não dá para comentar, tem que ler. E depois eu vou contar uma pequena historinha. Estamos todos nesse mundo com o propósito de evoluir espiritualmente, certo? Correto. No entanto, alguém pode perguntar, mas com tanta maldade solta por aí, como agir e se manter em caminho ou no caminho evolutivo? Isto é, com tanta maldade que existe entre nós, escrita, falada, que nós escutamos todos os dias, como é que nós conseguimos realmente um caminho evolutivo para nós sairmos dessa existência aqui melhores do que quando nós reencarnamos aqui? Porque nós sabemos que nós viemos aqui para evoluir. Então, continua. Antes de responder, temos de levar em conta que não estamos isentos de cometer maldades, todos nós, e de prejudicar o nosso semelhante ou qualquer outro ser vivo, e até mesmo ambientalmente o nosso planeta. Não estamos isentos, não. Se nós formos fazer um exame de consciência, todos nós temos um pequeno grau de qualquer tipo de maldade. Não somos santos e estamos sim expostos ao mal. Não como vítimas, não somos vítimas, não, mas como instrumentos dessa maldade. Porque se ainda não vencemos o orgulho, vejam bem, se ainda não vencemos o orgulho, e principalmente a grande chaga da humanidade, que é o egoísmo, estamos propensos a nos sintonizar com o mal. É uma questão de frequência, né? Se estamos propensos a nos sintonizar com o mal, é porque dentro de nós ainda há orgulho e egoísmo. Isso não quer dizer que estamos perdidos. Não é assim, né? Passivamente vamos nos sujeitar ao mal. Ao contrário, o esforço que realizamos no sentido de educar a nossa alma se traduz principalmente em vencer o mal que existe dentro de nós. Quer dizer, vocês sabem que dentro de nós, conforme a situação, existe o cordeiro e existe o leão. Eu sei por mim próprio que muitas vezes eu tento ser o cordeiro, mas às vezes eu largo o leão que existe dentro de mim. E todos nós somos assim, depende da situação. E quando o leão ressurge de dentro da mata do nosso coração, ai meu Deus, esquecemos todas as leis do espiritismo, esquecemos todas as leis reencarnacionistas, de causa e efeito, esquecemos tudo. E deixamos o leão tomar conta de nós. Vocês já perceberam isso? E todos nós, em maior ou menor intensidade, somos assim. Por quê? Porque mais uma vez nós falamos, se nós não tivéssemos esse leão dentro de nós, nós não estaríamos aqui num mundo de provas e expiações. Nós estaríamos já no mundo de regeneração, que é aquele mundo que está ao porvir. Bom, quando? Não se sabe. Quando não existir mais orgulho, preconceito e egoísmo. Quando vai acontecer isso? Quando não existir mais um ser humano na face do nosso planeta que dentro de seu coração, de sua mente, ainda cultivar sentimentos de orgulho, preconceito e egoísmo. Quando que isso vai acontecer? Quando quase 8 bilhões de pessoas que existem no nosso planeta, são quase 8 milhões, bilhões, perdão, são quase 8 bilhões de seres encarnados no nosso planeta. Quando é que nenhum deles vai conseguir não ter sentimentos de orgulho, preconceito e principalmente a chaga da humanidade, que é o egoísmo. É a pior maldade que existe. Mais um trechinho aqui que eu vou ler para vocês. O primeiro passo para isso, para evitar essa maldade, aqui já vem uma fórmula, né? O primeiro passo para isso é evitar agasalhar pensamentos negativos, pois um pensamento negativo pode minar a nossa vontade e nos conduzir a ações e atitudes negativas que são sempre danosas, que é o leão que existe dentro de nós. Mas como não deixar que o pensamento negativo se instale dentro de nós? Como é que nós vamos fazer para que esses pensamentos negativos não se instalem dentro de nós? Aí tem uma pequena historinha aqui, que é uma história, não é história, é uma história, sobre o espírito maldoso. É um espírito que está na erraticidade, ele está aqui entre nós ainda, é bastante jovem o espírito ainda, bastante malvado, que não conseguiu ainda se elevar para uma colônia espiritual. E ele está andando por aí, volitando, porque eles conseguem volitar, né? Aí ele encontra um ninho de passarinho. E dentro desse ninho tem 2, 3 ovos de passarinho, mais 2 que já nasceram, e eles estão piando, né? Felizes da vida, né? E o passarinho mãe também, a passarinha está lá junto, né? Aí ele quer destruir esse ninho, porque ele não admite que aqueles passarinhos estejam tão felizes, e ele com tanta maldade dentro dele. Aí ele resolve procurar um menino, porque você sabe que o espírito, ele não tem esse poder, ainda bem, de destruir-nos fisicamente, ou de destruir uma árvore, ou de destruir um ninho. Ele não tem essa capacidade motora. Ele é só pensamento. E nesse caso, extremamente negativo. Ele não consegue fazer isso aqui, ó. Não consegue. Ele pode pegar e, de repente, através de sua influenciação, fazer com que eu dê um soco aqui. Eu, encarnado, porque eu tenho meus instrumentos materiais. Aí ele procura um menino, mas esse menino está muito ocupado fazendo o seu tema escolar, seu dever de casa. E ele está lá somando, está lá fazendo uma redação, não sei o quê, e ele não consegue fazer a influenciação nesse menino. Aí ele procura uma outra menina e ela está lá no meio, sentada no sofá, junto com a mãe dela, tentando aprender a fazer tricô. Aí tem um monte de agulha, tem um monte de coisas lá, e ela está lá concentrada, trabalhando no seu chalezinho de tricô. Aí ele procura um outro menino ainda, que ele acha que é mais levado, mas esse menino tinha sido obrigado pelo pai a ir recolher verduras e depois aí tratar os animais. E ele estava tão atarefado, estava tão, digamos assim, disposto a fazer isso para que o pai ficasse satisfeito, que também ele não escuta nenhuma influência negativa. Aí ele se lembra de um outro menino de uma fazenda vizinha, na qual a família, meia metida, riquinha, não deixa o gurizinho deles lá, um menino de 12 anos, que eu não lembro o nome, não deixa ele trabalhar. O dia inteiro esse menino está sem fazer nada. Não deixa ele tratar dos animais, não deixa ele sair para fora, não deixa ele brincar, não deixa ele fazer nada. É o verdadeiro filhinho de mamãe. O que que acontece? Ah, lá ele vai com toda a força do mundo. Ele chega lá, a primeira influenciação que ele diz assim para aquele menino lá, vamos destruir um ninho de passarinho? Opa! O guri que não está sem fazer nada, em mentes abertas e improdutivas, elas vão escutar essa influenciação totalmente assim, ó, como se fosse alguém falando para ele. Ele vai meio conduzido pelo esse espírito negativo, maldoso, chega lá, encontra o ninho de passarinho, pega um pedaço de pau e dá duas pauladas e acaba com o ninho de passarinho. Bom, vocês viram como acontecem as coisas? Perceberam qual a fórmula para não cedermos às sugestões do mal? Quer dizer, a gente percebeu aqui qual é a fórmula para não cedermos às sugestões do mal? É isso mesmo. Se tivermos ocupados em trabalho útil, concentrados em atividades produtivas, certamente não seremos alvo de sugestões malignas e nem agasalharemos os pensamentos negativos. Ocupação, gente. Mente vazia, mente às vezes sem estar trabalhando, o ócio, a preguiça, é um inimigo poderoso de nós próprios. É uma mente aberta, onde qualquer coisa de maligno, de espíritos trevosos, pode nos influenciar. Só para terminar, existe uma propaganda que eu gosto muito, que é daquela ONG, Médicos Sem Fronteira. Eu acho que vocês já assistiram várias vezes. E existe no final da propaganda o valor que a gente pode colaborar lá e tal. E depois está escrito assim, vejam bem, apesar de todo egoísmo que existe no planeta, apesar de todo orgulho, preconceito, de todas as formas possíveis e imaginárias, apesar de tanta maldade, somente um ser humano pode salvar o outro ser humano. Interessante isso, né? Vamos levar isso para casa, esse pensamento. Porque só um ser humano, apesar de tudo que existe de malvadeza aqui no nosso planeta, só um ser humano pode salvar um outro ser humano. Muito obrigado.